Fé e esperança é significador. Ideias relevantes fazem desse rap ser quem sou. Nunca deixei de ser eu para agradar a Deus. Judeus se ajudam, por isso são ricos. Nunca foi pobre meu inimigo. Veste terno e gravata, se parece comigo no estilo empresária. Influencio gerações a fortalecerem suas próprias mães. Cansadas de limpar privadas, perdem sua vida privada. Trabalho doméstico não remunerada. Salários iguais, me chame de Lai. Esses são alguns dos meus ideais. Estamos em guerra e sabemos quem são nossos rivais. Massacre nas escolas, justiça por vitória. O mundo se esqueceu de Deus. Fé e esperança é significador. Ideias relevantes fazem desse rap ser quem sou. Zungo, zungo, zungo, zen. Sentimos muito além disso. Hip hop é compromisso, faço minha parcela enquanto isso. Assediadores caminham por aí livremente. Convivem entre a gente, como sua mãe se sente. Crente inocente com o pai ausente. Coração gelado e a cabeça quente. Dificuldades são incríveis, me levaram pra outros níveis. Possíveis, cabíveis, onde poderemos ser livres. Fé e esperança ressignifica. Ideias relevantes fazem desse rap ser quem sou. Fé e esperança ressignificador. Ideias relevantes fazem desse rap ser quem sou. Zungo, zungo, zungo, zen.